minha mente. Bom dia pra quem acordou meio dia. Aí meu mano é o maluco que está na voz. Graças a Deus a liberdade cantou na penita. Agora tô nativo e vou voltar bem mais feroz. Quero rever minhas filhas, minha família, meus irmãos. Ganhar muito dinheiro e fortalecer a molecada. Vem me buscar que eu tô aqui na frente da prisão. E avisa os loucos que o pai tá de volta na quebrada. Boa pra nós, carai, que notícia boa, então já vou te resgatar. E avisa sua coroa, tô aqui na loja soltando um PC pros moleque. E hoje vai ter bailão, uísque no copão e rap. Fala aí, meu mano, tô no aguarde do resgate, a liberdade chegou de surpresa, mas isso faz parte. E aí, tropa do Paranunco, o bigode saiu da penita. Vou lá fazer o resgate, quem vai comigo na fita? E aí, japa, eu puxo o bloco junto com você aí, mano, tá ligado? Minha maior satisfação, mano, vou com você na caranga aí. Então é isso mesmo, Gé, bora meter marcha. Os menor aí, prepara o churrasco na brasa. Vou meter o pé, o patrão não gosta de esperar. Leva a Glock também, segurança não vai faltar. Tô ligado, japa, o patrão é louco e mais um pouco. Vem tirando uma Alemanha, agora saiu do sufoco. Já fugiu uma pá de vez, agora tá com nós de novo. Não é à toa que ele chama, mano, Thiago maluco. Tá ligando aqui no meu radinho. Deve tá no veneno, atende, fala que tamo na pista e tamo correndo. Salve, patrão, eu tô com o Gé, tamo indo pro resgate. Forte, leal e sincero, um abraço da minha parte. Tamo na 10 de dezembro, chegando na Zona Sul. Mais 2 minutos aí, pode ficar sussurro. Da hora, japa, forte abraço, obrigado pela atenção. Mas eu tô na mó tensão, no aguarde da contenção. Peguei uma cota de rachixe pra você ficar suave. Um kit top da Lacoste e um tênis da Nike. Obrigado, na cadeia isso é muito raro. No veneno é foda e cê tá ligado. Polícia pra todo lado, são vários atrasalado. Privado, sobreviver no inferno é embaçado. Soltaram o Barrabás, agora vamos pra cima. É só carga pesada do Paraguai pra Londrina. Vamos catar aquela fita lá do lado da delega. Dola e eles dão deleta, fica lá dentro da adega. Dá até pra fazer um peão viajar e tirar uma onda. Se nós pegar sem da guela, a firma fica redonda. Carro pra nós e pra fita tá esquematizado. É do Noia lá de baixo que deixou empenhorado. Certinho, meu mano, mas e depois pra nós voltar? Nós volta de Ford Fusil e abandona o outro carro lá. Cria brabo, moleque tá avançado. Vamos bolar o plano certinho e daí a pau no gato. Olha a nave aqui na esquina, tamo até te vendo. No orelhão de blusa azul aí na frente do veneno. Ô, da hora, mano, nem acredito que eu vou pra casa. Aí, irmão, o mundo é nosso, dá um abraço aqui quebrada. Satisfação total poder rever os irmãos na liberdade. Vamos logo pra favela, mano, antes que seja tarde. Já cheguei no meio do gueto e hoje tá tudo mudado. Olha só o tamanho das minhas pequenas ali do lado. Periferia, churrasco, fumaça pra todo lado. Mas eu tô focado num assalto bem planejado. É ir pra cima sem anestia, esses caras nasceu playboy. Pode sentar a madeira se alguém pagar de herói. O plano é esse japa, me tirar do barco que não afunda. E o Gé vem na sequência, vai ser a segunda fuga. Amanhã nós já embala, essa é a bala, eu tô na bala. Não se abala, porque se moiar nós vamos meter bala. Deixa que eu puxo o bloco psicologicamente. Quero a bagaça dos plaques sem descarregar nem o pente. De dia, já acordei até de colete. Vou passar por cima limpando o pé igual no tapete. Eu tô no pente, vi que de repente fiquei meio ausente. Carreguei os pentes, mas só vamos entrar na mente. Sai bonado, pegar o dólar do safado. Se desacredita, coronhada pra ficar ligado. Centro perto da 10ª delegacia. É hora do bang bang, sem dar bobeira na fita. Já tô vendo a lebre, estacionou o carro, vamos pegar. Adrenalina milhão, respira fundo sem circuitar. Se é o que Deus quiser, eu só quero me adiantar. Poder criar minhas filhas e minha família no meu lar. Alá, nem vai dar trabalho, desceu do carro moscando. Boa sorte pra nós, vamos que vamos. Boa tarde, senhores, isso é um assalto. Psiu, nós quer os malote que vai pro banco do Brasil. É fita dada, mantenha a calma. E vê se colabora antes que eu te estouro na bala. Vê se o dólar tá aí, vamos se jogar daqui. Cê é louco, estouramos no norte, então tchau, obrigado. O Gé tá na rua de baixo com forte fuso dourado. O Gé que eu não tô vendo. Olha pro lado, nós aê. Entra no carro que eu vou tocar lá pro rebê. Agora é coleção. coleção de Nike, lacosteira com os parceiros. Vou chegar naquele naipe maluco daquele jeito. Deixa que eu bolo rachixe, porque cês não tem a manha. Partiu pra Malocolândia, já até liguei pras piranha. Sente a positividade, dá um corte na Heineken. Descansa o coração, porque a noite tem baile. Mas é o capitalismo e não tem jeito mesmo, ladrão, não. Ladrão, empresário, advogado, rouba do ladrão.